Aha. Was für dich? Pra favela e por alguém, pelo rap, pelos black, pelos malote de 100, mandando a mensagem para ir mais além. Pelo vale vou na rima, trilhando o caminho do bem. Por nós, por ti, pra favela e por alguém, pelo rap, pelos black, pelos malote de 100, mandando a mensagem para ir mais além. Pelo vale vou na rima, trilhando o caminho do bem. Pra mensagem ir mais além, vejo além da imaginação. Sigo no caminho do bem, com vários manos, sangue bom. Respeito sempre convém quando se fala de união. Com atitude proceder, luz, câmera e ação. Demorou de se envolver, cola na grade, qual a função? Várias ricas aqui do vale, é por ti a conspiração. Palavras simples e sinceras, não burlam compreensão. É isso que nós espera pra fugir da alienação. Cê vê, mas não enxerga, um passo da escravidão. Traçando uma estratégia, ampliando sua visão. Então faça a coisa certa, a fita é de percepção. Aqui o pé, nós não arreda, lado a lado com os monstrão. Que tão pronto pro resgate da sua alma, através do som. Pelo certo, não tem comédia, que é o vale na missão. E mesmo que acima da média, o que não vale é ambição. Que é pra fazer valer a liberdade de expressão. Então vier pesadão, que é pra pesar nos vacilão. Tranquilidade nas ideias, transparecendo no som. Pelo vale vou na rima, distante da escuridão. Pelas quebras de esquina, na humilde com os irmãos. Por nós, por ti, pra favela e por alguém. Pelo rap, pelos black, pelos malote de 100, mandando a mensagem para ir mais além. Pelo vale vou na rima, trilhando o caminho. Por nós, por ti, pra favela e por alguém. Pelo rap, pelos black, pelos malote de 100, mandando a mensagem para ir mais além. Pelo vale vou na rima, trilhando o caminho do bem. Cresci ouvindo que existe um bom lugar, que o rap é compromisso, não só na zona sul. E de rock a esse bloom me disseram em qual mentira acreditar. Me vi um rapaz como um crente em charge da capa do ACA. Ouvindo alguém me chamar Big Beat ou no mic, eu vi que tive uma data de dívida. Com a música eu fiz rolê na vila, fui de Pirituba, hoje é semana picadilho. Tangueta, essa é a trilha sonora. Minha terceira opção é agora, pra fazer o jogo virada, ponte pra cá e pra lá. Sempre só, meu pior, meu melhor. Nunca fui um alvo da lei, deixo no zero o meu max de B.O. Até me emocionei ao ouvir sucrilhos. As coisas notadas por aqui só influenciam pais e filhos. Eu sei que a ideia é forte quando o rapper diz desperdice, não, rap eu faço por nós, por ti, pra favela e por alguém. Pelo rap, pelos black, pelos malote de 100, mandando a mensagem para ir mais além. Pelo vale vou na rima, trilhando o caminho do bem. Por nós, por ti, pra favela e por alguém. Pelo rap, pelos black, pelos malote de 100, mandando a mensagem para ir mais além. Pelo vale vou na rima, trilhando o caminho do bem. Olha só a conexão dos menino bom. Vale a união dos malotes, é conspiração. Aqui respeito e mais ação, a mensagem que propaga, irmão. Tô por mim, tô por você, tô por nós. Os gambé na cela, o fujão. Tem que trampar, irmão. Vários loucos do vale tão a milhão. Essa é a meta, tem que ter disposição. Nós corre pelo certo, trafega de olho aberto. Se virar um beatbox, faz frio até no deserto. O corre é louco, parceiro, nós sabe, é tudo um dia. Não conta com a sorte, tô longe dos latões de mim, minha família. Zona de miliano, respeito em cada canto. Sabendo chegar, sabendo sair, jogando conforme o jogo. Essa é a meta, traçando uma estratégia. Eu sigo em linha reta, o rap que manifesta. É o mesmo que lota as festas. Foda-se quem nos detesta, irmão. É assim que nós atesta. Por nós, por ti, pra favela e por alguém. Pelo rap, pelos black, pelos malote de 100, mandando a mensagem para ir mais além. Pelo vale, vou na rima, trilhando o caminho do bem. Por nós, por ti, pra favela e por alguém. Pelo rap, pelos black, pelos malote de 100, mandando a mensagem para ir mais além. Pelo vale, vou na rima, trilhando o caminho do bem. Passe molhado, e os embaçados lágrimas, suor, tudo turbulento, estado preparado. Não só quem vai te estender a mão, é quem te compreender, man. E quem te entende, se tem que entender que quem te entende, mano, tem que se entender. Pois piso que racha, meio sim, pula, siga a suma do mundo de intriga, e de entra numa uma. Vez que aqui malacô na terra está, já tá endividado com cê mesmo, pode valer. Zionado pela rede, meu de humana, cê em plastificar, fudeu luz, nenhuma emana. Navio tá mesmo, né? Essa direção tem coral de plástico pra tampar noção. Sua cruz não é malaco da matéria, é vibração. papel da própria mente e da própria ação. Elimina a eletronegatividade, acolhe o bem, vai, vai na sinceridade. Homem plugado, man, pela sua sola no campo de batalha sem explodir a bola, mano. E lá pelota tem que ser dominada. No peito dá uma conta, las emboscada. Na prática, se conseguir ser, será uma prova viva de como seguir ser. Na prática, se conseguir ser, será uma prova viva de como seguir. Levei a moral, vi as quebradas curtindo. Qualquer lugar que tiver, vai ser por elas correndo. Qualquer lugar que tiver, vai ser por elas correndo.